misericórdia divina está sempre disponível. Ela aguarda a hora da nossa conversão. Papa Bento XVI. Pensou em conhecer o Oriente Médio em uma viagem paradisíaca? Então a Itiquira Turismo pode te ajudar. Em maio de 2022, você vai viver momentos únicos em Dubai e nos Emirados Árabes. Cidades modernas, mas que conservam viva sua história. Uma viagem rica em cultura e muita beleza. Não perca tempo, entre em contato com a Itiquira Turismo e feche o seu pacote com as melhores formas de pagamento. A Itiquira Turismo segue todos os protocolos exigidos para sua segurança por conta da pandemia da Covid-19. São 8 dias inesquecíveis para você curtir cada momento com muita tranquilidade. A viagem conta com a direção da Marília Lemos. Ligue no 3226-8980, 3226-8980 e saiba mais. A Itiquira Turismo é mais uma apoiadora cultural. Nova Aliança, Nova Aliança. Setembro, 50 anos de celebração do mês da Bíblia. Estamos meditando a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, onde ele afirma: por vocês sofro novamente como dores de parto, até que Cristo esteja formado em vocês. Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféu. Ano de São José. Naquela manhã, São José correu com a Virgem Maria para pedir abrigo. Coraçãozinho meu e seu, no coraçãozinho meu e seu, no coraçãozinho meu e seu, e seu, e meu, e meu e seu. 3h34, estamos de volta. Como você ouviu aí na vinheta, é o ano de São José, todas as quartas-feiras, ou quase todas, né? A gente conversa um pouquinho a respeito de São José, trazendo algo referente à devoção, algo sobre tradição. Muito pouco se fala sobre São José, muito pouco mesmo nas Sagradas Escrituras. Ele era um homem muito silencioso, era um homem de trabalho, de serviço, de ação. Mas existem algumas orientações, né, nas Sagradas Escrituras de algo, de algum comportamento, de alguma situação, enfim. Mas não sabemos muito além, né? Não temos mais informações a não ser da tradição, a não ser daquilo que os santos também tiveram como visualizações, né? Essas aparições, revelações, enfim. Então, muito se conta, muita gente sabe, vem disso, né? Vem da história da igreja, vem passando de um para o outro e assim a gente vai conhecendo um pouco mais sobre São José. Mas a gente sabe que o cordão de São José é uma devoção que cresce cada vez mais e é procurada para alívio das enfermidades corporais e também da alma. é também um recurso contra o demônio da impureza também.